atingindo 080, 31153. 3153, agora desce via. Altímetro 9013. Confirmando o procedimento, irá realizar a aeronave? Vai realizar o ILS, tá sem o glide, confirma? Confirma, é um glide. Desça via, chegada Bonfim agora, para 2000 pés. Altímetro 9013, forma o curso localizador. Afirmativo, está autorizado via chegada Bonfim, ILS para pista 90, informará no localizador, está 3153. 3179, desça para o nível 050. Para o 50, está 3179. 90 metros, 1013, agora a liberação. Aguardando a liberação, 9990. 7 no 5, solas 44, direita próxima, já liberando 219. Direito 219, agora 7 no 5. 88, 3325, azul 4069. Bom dia, autorizado o táxi via Alfa, reposto para ingresso no táxi de Juliette. Via Alfa, reposto para ingresso de Juliette, canal 7 no 5. Papá Romeu, Charlie Golf, Quebec, modelo de 5272. Logou no 642 para o táxi do BD92, alternativa é Fortaleza e autonomia de 3 horas e 21 minutos. A Charlie, quando lá a torre, 118, décimo 612, bom voo. Bateu Juliette Alfa na Charlie 108612, jogou 642, bom dia. Aproximação é porte, quinta mira checado, cabeceira Onozelos, locada 90 metros, 1014 altímetro, vento é calmo. Gente, boa noite na sede. Papá Mike, Eco Delta, prossiga com a mensagem. Pátio 4. Utilizar o dinheiro de manutenção, reporte no término, Mike, Eco Delta. Zero Seven, Negra Delta Air Force 7, Vacate 118 to the right, Ground Control 121 Decimal 9. Ground Control 121, 417 Lima, pressão. Total 9910, checa o trem de pouso, cabeceira está deslocada 90 metros, 1014, vento é calmo, aguarde pista livre. Guardando pista livre, baixado checado, 9910. Correção, segue a aeronave da companhia, ingresso a Juliette, portão 08. Correção 08, ingresso a Juliette, segue a companhia, igual a 795. Para o ground, go 1607, back in the runway. 1607, approve taxi via Alpha and Juliet, gate 06. Alpha and Juliet, gate 06, go 1607. Salvador. Bebedouro, bom dia, Gol 1-6-42, ponto de espera da 1-0. 642, bom dia, mantém o ponto de espera, tráfego companheiro já passou o marcador de centro. Tá certo, mantém a posição, 6-42. Sal 9910, Solas 49, direita próxima 121-9. Ficando aí direito, provisionário, razonável, com zero. 897, cheque o trem de pouso, vento calmo, 1014 no altímetro, deslocado apenas 90 metros, pistola zero, pouso autorizado. Livre pouso, Gol 1897, passa pra lá. Total 9910, autorizado o táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Pátio 2, confirma o POB? Afirmativo, com POB de 92, 6-42. Observe 37 na curta da companhia, após aliás manter. Matheus está atento após a passagem ali, manter o 642. Autorizando 792 da velocidade para 220 mais. 220 está presente. Estou batendo o perfil da carta 3179. Batendo então o perfil da carta, desce depois do 3179. Estabilizado no localizador, está 3153. Completo, final de olhar, sexo, triangular e deixando agora a torre, mudando 8.60. Completo, procedimento triangular, chama a torre, 3853. Se aproxima 121-9. Direito 219, Gol 897. No 642, altímetro no 0, no 4, vento calmo, pistola 0, decolagem autorizada. Levando sua escuta. Já tá? Levante autorizada a decolagem, cabeceiro no 0, Gol 642. Tá 31532? Na sua escuta, 3153. Continua aproximação, pistola 0, 37 da Gola em cena rolagem, o vento é calmo, 1014 no altímetro, cabeceira deslocada apenas 90 metros, aguarde de salida. Afirmativo, ciente, aguardando a autorização de pouso, passando em Índia Serra, 3153. Do trem baixado travado, interditados os primeiros 90 metros da pista, 3153. Volo 642, decolado 53, 0930, e sim, controle do Goiás. 0935, bom dia, 1642. Salvador, é o 0935, na 7. calma, altímetro mini 14, cabeceira deslocada apenas 90 metros. Gente, a sua escuta reportará no Serra Verde 372, do TAM 374. Dito, frequência do controle 119.35, transponder 5125, TAM 3517. 360 autorizado, Amplitude 17, decola da 10, curva direita, gole o fito 189.35, 5125. Correto, portão 04, chame pronto, TAM 3517. Chamaremos 3517. 1897, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette 09, gol 1897. Serra V372, o TAM 3179, encontrei em baixa casa. Tráfico Companhia está cruzando a cabeceira no momento, agora a liberação. Solo 55, direita próxima, 1219. Livrando a direita, chama solo, TAM 3153. 3153, afirma. TAM 3179, checado, altímetro mini 14, vento é calmo, pouso autorizado, menos os primeiros 90. Pouso a 10, 190, primeiro metro, está aqui, 3179. Só a portadora. Primeiro aumento da 10 e praticável. O solo trip 5 no 4 para pushback para net. Na remota 1-4, autorizado o pushback e acionamento de habitáculos. E aí, vai chamar. Distrito pelo centro de Recife, nível 350. Distrito 350, 1642. Objeto 6709, contato radar, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 0620. 0620, 6709. No solo, soteropolitano 57, direita próxima, libera 129, bom dia. 129, Salvador Approach, good morning, American 980. Solo, TAM 3179, bom dia. To Alagoinhas, to Bounce Arrival, descent level 110. Roger, run the arrival bounce line, 110, American 980. Reporte antes da C. Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3179. O Lula 642 chama agora a seta Recife, no 26, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2685-2545-1642. 9641 Lula, após etapa desse para 2000 pés, altimetro 0094, autorizado sinal ILS, X-Ray, Sunglide, Flap estabilizado. Descer autorizado 2000 pés, 1093, reportará estabilizado no LOC 9641. Desça para o nível 040. 040-6709. Segue Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, Level 050. Center level 050, American 980. Cinco, 514 com 32 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Maceió, está pronto para início do táxi. Confirmando 32 a bordo. Afirmo. Trip 5514, autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera da 10, torre 118, décima meia dúzia, bom voo. 1918, meia dúzia, no ponto de espera da 10, 514. Autorizado, chame táxi, 3517. Autorizado, chame para o táxi, 3517. Muito bom dia, o trip 5514. Bom dia, trip airline 5514. Pista no zero, autorizado, leva a decolar, 1014, venta calmo, pista 10. Pista 10, autorizada a linha decolar? 1804, Galeão 360, já autorizado, cópia. Afirmativo, prossiga. 1804, autorizado, Galeão, nível 360, via Up Zulu 14, até Toqui, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponder 5143. Usado 360, Galeão, Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da 10, primeira curva à direita, na saída da El Blaze. 119.35 ao controle, 5143 ao transponder, Gol 804. Correto, portão 05, chame pronto para pushback e acionamento, Gol 1804. Gol 1804. Solo Salvador, bom dia, Gol 1607, formação Kilo. 3607 Guarulhos, bom dia, 360 já autorizado, cópia. Cópia. Bruno 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5133. Autorizado 360 Guarulhos, Upper Whisky 50. Decola pista 10, curva à direita, saída da L, transição de NER. Controle Salvador 119.35, transponder 5133. Só mais quando pronto na posição 6, agora no 607. Afirmo, gol no 607. P5594, decolado 05, controle 119.35, viaja. Sinal 35, Nato, bom dia, bom trabalho, 5514. Controle, muito bom dia, o trip 5514 transfere, passando 1.100 pés. 5514, contato radar na decolagem, suba para o nível 970, sai da Puca, transfere a Caju. 970, Puca, Aracaju, trip. O Rio 9641 estabilizou no lock, visual com a pista. Complete final, ILS X-Ray Sunglide, chame turno 8.62. Torre 18.62, 18.62, Anato. Working line 98, 0, Redis, tudo 0, Max. Torre, bom dia, é o Rio 9641, no lote, baixo travado visual. Rio 9641, centro do tráfego avistado, pista 10, deslocada apenas 90 metros, vento é calmo, 1014 no altímetro, pouso autorizado. Rio 980, descent to level 040. 040, American 980. Controle Salvador, bom dia, eu tô passando Kilo Delta November. Papatango, Kilo Delta November, prossiga. Decolado de costas coqueiros, Terra November, Mike aos 1000, está mantendo 1.500 pés no corredor forte, acionado 2000. Destino é Salvador. Slot de oportunidade para a mão de cheque, o Kilo Delta November. Kilo Delta November, informe a hora de decolagem. É Costa dos Coqueiros, Serra November, Mike Eco. A proximidade da Praia do Forte, o Kilo Delta November. Gente, informe o horário de decolagem. 1000, Kilo Delta November. Informe se preencheu o plano de voo via telefone para a Sala S de Salvador. Afirmativo, notificação, área dentro de terminal, Kilo Delta November. Gente, Kilo Delta November, mude o transponder para 0172. Prossiga em condições visuais, altímetro 1014. Mantenha-se em condições visuais no corredor forte, posteriormente Interlagos. 0172, mantendo-se no corredor forte após Interlagos. Só para informação, foi coordenado pelo Centro Recife, que com fins encontra-se abaixo dos mínimos visuais, estimando 200 metros de visibilidade e nevoeiro, com vento calmo, ok? Gente, gol 1897. Só para informação, teve aeronave que ia decolar de Porto Seguro para lá e que acabou desistindo. Uma aeronave, um colega da TAM. Só para informação. Ah, gente, obrigado. Kilo Delta November. November. Quem está alterando o convite? 35 Leocente, autorizado táxi à direita via Índia Alfa e Charlie, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia dúzia, bom voo. Índia Alfa, Charlie, 18 meia dúzia, ponto de espera, 35 Leocente. Zero, informa o tipo do equipamento. O Charlie 172, o Kilo Delta November. Entra. Informará a November. Positivo. 3517, 190, variável 4 nós, 1014, aliás, decola sem parada. Decola sem parada, da 10 até 3517. Torre Webjet 6709 no localizador. 6709 do Webjet, sente do tráfego, continua a aproximação, pistola 0 deslocada só 90 metros, Airbus da TAN iniciando a decolagem, voar liberação. Andando, 09. Campo 4 pela direita, é desse forma que não há previsão para chegada a destruir. Gol no 7 no 5, Brasília, nível 340, já autorizado, cópia. Copia, prossiga no 7 no 5. Gol no 7 no 5, autorizado, Brasília, nível 340, via UP Zulu 17. Decolada pista 10 com curva à direita, subida gole, transição ofito. Frequência do controle 119.35, transponder 5137. Aprovado, Brasília. Via Perizulo 17, nível 340. Agora pistola 0, curva direita, gole ofito, controle de 19935, transponder 5137. Gol no 795. Correto, portão 08, chame pronto, gol no 795. Gente, gol no 795, via. 17 decolou. Aparecer com 17, contato radar na decolagem, suba para o nível 3620. Saída da gole e transição ofito. 3620, sociedade voar à frente. 980 on the ILS, localizer at this time. Flight American Line 980, complete ILS final approach, call out power 118, decimal 6. 86, good day. A 3597 mantém o perfil da saída boa ali, então 3597. To land, continue approach, stand by landing clearance. Runway 10 just displaced 90 meters. 90 meters displaced. Greenwich 10 104. Wind is 050 degrees, 02 knots. Stand by landing clearance. American 980. Roger. Philadelphia 9, informe a altitude. Estamos recebendo nosso equipamento transponder 1900. Está ajustado 10 14, novembro. Gente. Objeto 6709, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01. Patango Índia, Delta Papá, Paulo Afonso, nível...